Bom dia, pai. Preciso falar sério com o senhor aqui. Brinquei até de filha e me arrependi. Mas, pai, é pra essas coisas, pra pedir perdão. Olhei pela janela, não vi solução. Parece até o olho de um furacão. Com a vida pelo avesso, eu vim te procurar.